atrás do espelho, com meu tênis vermelho, um sonho nas mãos. No sonho não existem cidades, não existem ciladas, puro lamentação. Quem me dera viver de tudo outra vez, fecharia os olhos sem medo. Sonho é pedaço de estrela que cai sem saber. Canto a criança que dorme no canto, se encolhe com o colar das mãos. Colar dos contos dos outros não sufoca as vozes que ouço na multidão. Quem me dera cobrir de cobre o colar, fecharia os olhos sem medo. Sonho é pedaço de estrela que cai sem saber. Canto por trás.